Luciano, Calmô, Jonathan, Ética Cristã. O que antes era um sonho, irmão, se torna realidade. Lembra lá dos momentos no Sepaigo, visita, favela, cantar. É nóis. Satisfação poder colar, chegar na humildade, fazer o som comparecer na minha parte. Sonhos, vários mano na vida tem, realizar um que quero bem. Lembrar de lá, fazer um som tipo do louco, exercer, passar Joe pro nosso foco. Anos de sofrimento na minha vida, cê paigo, causou várias feridas que no momento por enquanto não cicatriza, mas o futuro então se torna em brisa. Jesus na minha vida, sangue bom, uma honra. Colou, Júlia, é minha dona. Colar com você, aprendi os ensinamentos. Deus está com nós então, todo momento. Os irmão, é, Tica Cristã, o Fernando, o Black no meu coração, que bate forte no meu peito, a Miliana. A favela tá com nós, então não me engano. Judas, no meio do rap tem vários, então com nós, parceiro, né, otário. Esquivando, tirando, passando por lá, tipo o vale da sombra, da escuridão. Olá, não quero mais viver vitória a mim, é desse jeito, então aqui estou, enfim. O fim da vida não chega pra nós, sangue. Se chegar, então colar na glória com os irmãos. Aquele jeito, a favela militia, nós mesmo, o crime, nada mais na minha vida. É, não nós. Quero mais quadrilha desse jeito, só vitória. Na vida não quero me focar, viver na glória. Os irmãos que tamo junto, é isso mesmo. Favela, Ética Cristã, meu parceiro, é nós. Obrigado, até o final, tamo junto. Não pelo filme metal. Deus vivo, sempre está presente. O teu poder é grande e abençoa essa gente. Sofrimento não mais haverá. Eu creio que em breve o Senhor voltará. Deus vivo, sempre está presente. O teu poder é grande e abençoa essa gente. Sofrimento não mais haverá. Eu creio que em breve o Senhor voltará. Lembrança de um tempo, sofrimento tá na mente. Perturba, machuca diariamente. Soldado ferido, mas pronto pro confronto. Depois de vários anos na rua com meu mano, e salve, salve. Bigode a liberdade, mas jamais esquecer de quem ficou atrás das grades. Quem conhece sabe, respeito e lealdade. Ética e coragem, somente a verdade faz parte da nossa vida e dos nossos corre. Jesus nos protege da falsidade dos corre. Quantos por sucesso e vaidade tem se perdido pelos caminhos da maldade? Entregando ao mestre, o sol nasce pra todos e assim a gente cresce e agradece, fortalece a liberdade. Deus é fiel, nunca esqueça essa frase. Essa frase, essa frase. Diabo trama o meu fim, mas por dentro eu tô de boa. A morte é só um passe, vou pra ser, não dá outra. Mas não vou tramar o pior na emoção, pois se eu moscar piar, o cão me leva à perdição. Sem noção, quando eu entrar em cena, te tira do caminho, te laça e põe algema. Já pensou o emblema? Foi fraco, não resistiu. Dei a vida por um fio e meio vale sombrio. Descobriu, pois, de qual que era do inimigo a ação inevitável. Resolver tudo no tiro. Alívio, sinto alívio quando me esforço, não terror, pois o diabo quer toca meus ossos com os meus esforços. Humano, é fracasso, mas eu creio que a força em mim vem do alto. Relato já confirmado que o choro passa, que o dia é uma vitória pra quem não se rendeu à mordaça. Mas sua voz não se calou, mesmo estando só dentro de uma cela, amargurado só o pó. Na pior, é que o diabo quer te ver pegar seu bom momento e amargar você. Mas vai piar o inimigo de tanto eu massacrar, porque a obra é minha vida e eu não vou parar. Eu não vou parar, Ética e Bigode, é nós que tá. Deus vivo, sempre está presente. O teu poder é grande e abençoa essa gente. Sofrimento não mais haverá. Eu creio que em breve o Senhor voltará. Deus vivo, sempre está presente. O teu poder é grande e abençoa essa gente. Sofrimento não mais haverá. Eu creio que em breve o Senhor voltará.